Yeah. MC Guilherme, MC Gambé, antes da rima. Bota fé. Onde você está? Onde você está? Jesus quer te salvar. Onde você está? Onde você está? Jesus quer te salvar. Mano Gambé, aonde você está? Conheço um homem que pode te ajudar. Ele me ajudou e hoje aqui estou. Agradeço a Jesus que me salvou. Saia dessa vida bandida. Volte para sua casa, volte para sua família. Pense em seu filho e na sua vida que está sendo destruída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não por mim. Aceite a Jesus, senão será o seu fim. Onde você está? Onde você está? Jesus quer te salvar. Onde você está? Onde você está? Jesus quer te salvar. Onde você está? Onde você está? Jesus quer te salvar. Onde você está? Onde você está? Jesus quer te salvar. Eu estava perdido, estava me destruindo. No mundo aí fora estava correndo perigo, cheio de inimigo para acabar comigo. Foi aí que eu encontrei um grande amigo que estava me ali, me esperando para me redimir. Falei pra ele que estava desesperado, que queria paz, logo do meu lado. Sei que o poder de Deus aqui vai reinar. Hoje tenho um grande amigo para me ajudar. Agradeço ao meu amigo pelo que ele me fez. Trouxe para dentro da igreja, perto do meu rei. Onde você está? Onde você está? Anjos da rima. Onde você está? Onde você está?